estamos aqui com o presidente do Vasco da Gama, Armindo Santos. Hoje é um dia importante para o clube. Como é que olha para esta inauguração? Apesar do clube já ter jogado durante o ano. Sim, já jogou, mas não houve oportunidade para inaugurar o relvado antes. E nós optámos por fazer hoje, no dia das Vascaínas, porque é o tradicionais Vascaínas do Vasco da Gama. E como era agosto, normalmente os imigrantes também estão por cá e aproveitámos para inaugurar. Embora já jogámos uma época, mas pronto, não conseguimos reunir todos os elementos que queríamos para a inauguração e foi hoje. Isto é um sonho tornado realidade? Sim, sem dúvida. Eu já fui diretor durante alguns anos do Vasco da Gama, depois ausentei-me. Não tínhamos as condições que os jogadores têm hoje, como é óbvio. Nós já tivemos uma equipa de futebol feminino a disputar o campeonato nacional, que tivemos que parar porque não tínhamos condições, e hoje felizmente temos um relvado. Pronto, temos condições para a prática do futebol. Isto é o resultado de uma candidatura do IPDJ com a Câmara Municipal. Qual é o valor desta obra? O valor da obra, isto foi comparticipado pelo IPDJ numa candidatura que fizemos de 40 mil euros e da Câmara Municipal de 146, se não me engano, 146 mil euros. E depois teve todo o trabalho também, o Vasco da Gama também não tem dinheiro, mas teve o trabalho da comunidade que nos ajudou a fazer a votação envolvente ao relvado, arranjos das bancadas. A comunidade também foi envolvida neste projeto e eles também aderiram muito bem. O Vasco da Gama tem conquistado tudo e todos aqui na região. Estamos já à beira de mais uma época. O Vasco da Gama vai então continuar no Inatel? Sim. Já temos a equipa já está formada. Já vamos começar a trabalhar a 1 de setembro. Poderíamos ir para a Associação Futebol de Coimbra. Estivemos quase lá, mas ainda não é esta época. E se fossem sair à primeira divisão? Sim. Devido às normas do campo? Sim. Não, mesmo nós teríamos que começar pela primeira divisão. Teria que ser mesmo na primeira divisão. Mas esta época ainda não, para o ano. Vamos ver. E espera que consiga o Vasco da Gama sagrar-se de novo campeão? Vamos fazer por isso. Mas ser tricampeão, ser bicampeão já não é fácil. As equipas também olham-nos um bocadinho agora, pá, o Vasco da Gama campeão, bicampeão, não dá fácil, mas penso que temos uma equipazinha muito jeitosa. Olhando para o plantel, trata-se de um plantel novo, muitas renovações ou não, e perguntava-lhe se os jogadores são aqui da região ou como é que é constituído mais ou menos. O nosso plantel, tivemos algumas saídas, tivemos, se não me engano, 10 saídas, e penso que temos 7 entradas. A maior parte do plantel é aqui do concelho, freguesia aqui do Seixo, Ervedal, Lagares. A maior parte é aqui de quase tudo do concelho. E quanto ao treinador, é o mesmo ou não? Vai continuar o Mister Galvão, equipa que ganha no mês. E vai continuar. Muito bem, o senhor Armindo é presidente da direção há quanto tempo? Vou para o quarto mandato. Mas sempre esteve ligado aqui aos órgãos? Estive afastado um tempinho, agora voltei. Voltei há 4 anos, se não me engano. Esse 4.